tristes, exalando desejo, deixando sangue ferver. Vermelho tem sua cor, em toda cor que eu vejo, para dar e vender. Tem amor, para dar e vender. Tem amor, um corpo elétrico para sempre em sua vida. Em sua vida, ninguém vai viver mais que eu. Dessa maravilha, essa maravilha. O corpo elétrico para sempre em sua vida. Em sua vida, ninguém vai viver mais que eu. Dessa maravilha, maravilha. Em sua vida, ninguém vai viver mais que eu. Essa maravilha, essa maravilha. O corpo elétrico para sempre em sua vida. Em sua vida, ninguém vai viver mais que eu. Essa maravilha, maravilha. E você, Pedro? Vem dançar comigo. Let's dance. Enquanto seu olho brilha, nada mais vai me faltar. Um corpo cheio de trilha e uma voz pra cantar. Um corpo elétrico.